Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe, sempre a esta hora e durante os próximos 120 minutos, não há palavra cantada neste programa. Começamos com um artista residente em Tóquio, chama-se Kenta Kamiyama. Estreou-se com Signs of Rain em 2014, música ambiente contemplativa a abrir Paper Plane. No arranque, boa noite, bem-vindos. Thank you. Começamos com sons do Japão, Kenta Kamiyama, de Signs of Rain, Paper Plane, logo a seguir BVW, de Epilogues for the End of the Sky, edição do ano passado de Brock Van Vy. Ouvimos Love is Never Asking Why, para seguirmos com o título homónimo debut em formato EP do projeto sueco Knivtit. Música ambiente melódica com alguns drones, notas minimalistas em Feeling by Numbers. Depois de Feeling by Numbers, termina Circumflex, um dos temas de Open, um dos melhores discos do ano passado. Música instrumental dos Grand Brothers junta o talento do suíço Lucas Vogel e do turco pianista Erol Sarp. Depois de Circumflex, seguimos com Kyle Bobidan, guitarras processadas e alguma eletrónica por cima em Statute. Vem Ways of Meaning. Thank you. Thank you. paisagens cinemáticas depois de Kyle Bobidan, da responsabilidade do grego Ior Chronic. O ano passado lançou Out of the Dusk, rodou por aqui Things You Might See. Continuamos com música para cinema, uma encomenda de Center of Home Movies, um filme mudo chamado Marion County 1938, responsabilidade de Rachel Grimes, rodou por aqui Earthly Heaven, e agora o dinamarquês Yannick Schu, Piano Sketch No. 1. Thank you. altura de fecharmos o Em Transe de hoje. Já sabem, depois de rodar na rádio, este programa transforma-se em formato podcast. Links em radiotranse.blogspot.com ou na loja do iTunes. No sítio do programa encontram as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis, a terminar a música psicadélica, aqui num registro instrumental pelos australianos Amy Nash e Von Ripper. Juntos chamam-se The Black Rider, da edição The Door Behind the Door, The Final Sleep. Boa noite, até de hoje, 8 dias.